francamente, irmão, juro, não esperava que fosse assim. Fazer o que, né? Mas se Deus aguardava por mim, mano, aqui estou novamente de cabeça erguida. No meio da guerra, no meio da selva, sigo a trilha de sangue entre os porcos e os leões, na sede de ser mais um guerreiro ou apenas um sobrevivente. Mentir pra quê? Disfarçar, cês é louco? Aqui é ódio injetado nas veias até o pescoço. Não canto rap violento, cuzão, apenas falo a verdade. Sem falsidade, sem massagem, sem maquiagem, não é minha cota, outra aí pelas costas, divulgo de escariotes no mundo. Eu sei que tudo é prova pra saber se eu tô pronto, se eu tô preparado pra ser quente, pra bater de frente com inimigo escoltado. Cê deve achar, né, o Douglas chapou, mas filma ao seu redor e veja só que o sistema criou vermes que espancam a própria mãe na cadeira de rodas. O que estupra menina de 13 pra dar uma foda, cadeia lotada, latrou na agência bancária, tiro por nada na executiva de blazer blindado. E aqui na favela, desempregado, pai de família que só queria ter comida nos pratos dos filhos, sem ter que buscar, cego de febre, o açougue ou a padaria da vila de bike. Como a 12 é louco, né? True pensamento retrógrado, efeito diabólico que traz nas lembranças velórios, choros, saudades de quem partiu dessa vida louca, na cadeia ou na rua, invadindo a mansão de toca, metendo bala, trocando com a rota sem dó, pra família. Vê na TV, morto no BO. Mais um filho de uma pobre coitada que chora. Mais uma pobre senhora. Pois é, pra você ver que não é peça de teatro. A história me mostra que o crime não é rosas, não é fácil. Olhar pra frente e caminhar sem nenhum arranhão no vale da escuridão. É triste, né? É. Puta que pariu. O foda é saber que sou descartável que nem bombril num sistema que me faz de lixo, me oferece um Cristo pregado na cruz, sangrando numa coroa de espinhos. Meu salvador não se encontra de cabeça baixa, pelo contrário, a dor do calvário me traz fé na graça. Nunca só acompanhado de um exército, de Porto Alegre a Brasília em todos os hemisférios. Mas peraí, até hoje eu não entendo. Sofredor eu já nasci, maquiavélico desde cedo, pelo ódio que me guia e o amor pela favela, pela luz que me ilumina e a morte que me espera. Que estou de repente humildemente sendo cordial, talvez paranormal, distinto, fenomenal. Veja só, ó, os boys de classe média não falava rap, Deus me livre, lugar de preto é na senzala. O tempo passa, né? É, o mundo roda hoje, eles pagam pau e diz que nós é foda, bandido. Se eu tô no tráfico, então a V-Bac dando rolê de Nissan. Braço gordo tem um infarte, mas não. Demônio dá com uma mão e tira com as duas. Por isso que eu faço a minha, sem crescer os olhos na sua, e vou preparado pro que der e vier. É ou não é, pra surpresa de muitos, ainda tô de pé. Eu só queria que meus truta entendesse que o inimigo é aquele que passeia de Mercedes, fumando charuto cubano na costa do Salipe, e não os moleque de 15 que carrega os rifle. Pois é, queria tá errado e que tudo fosse ilusão, que fosse apenas fruto da imaginação. Sobreviver na selva sem nenhum arranhão no vale da escuridão. Thank you.